Gospel Hits. Muito mais você. Sucessos você ouve aqui, Gospel Hits. Majesty of heaven, your glory fills the skies, light of the oh.

Eu vou atravessar o mar.